Que horas são? Porque eu acho que vou demorar mais um pouquinho. Esse choro, que parece polca, é do Ratinho. Ratinho. Jararaca, Ratinho. Ratinho. Acontece o seguinte, o Ratinho é um compositor da antiga. Antiga? De uma maneira. Ah, o quê? Como é que é? Fala! Todo mundo tem direito. O que foi que você falou? Ah, ele não teve coragem de continuar. É um problema.